CYI388, Rádio Difusora de Campo Grande, 1240 km, Mato Grosso do Sul, Brasil. Sempre ao seu lado. Imagine se existisse um lugar onde o amor fosse primordial, onde todos dessem suas mãos, sem preconceito, mas como for. Imagine todos unidos pelo mesmo sentimento, pela mesma fé. Imagine todos numa só voz, cantando a mesma canção. A paz é real quando Deus existe dentro de você. Se você procura paz, saiba que Jesus assim falou. O que beber da água que lhe der, jamais tornará perfeito. Igreja Universal do Reino de Deus, a fonte dos milagres que nunca para de jorrar.